Sim, boa noite. Controle Salvador, uma... Aliás, Torre, boa noite, Azul 6908, vai passar o externo em 2 milhas. Boa noite, Azul 6908, pouso autorizado, pista 90, vento no 30 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 1019. 19, livre pouso, pista 106908. São 3891, boa noite. Via chegada bom, se desça até o nível de voo 060. Ajuste no 019. 060, via Golf, é bom no 019, 3891. São 3891, número 2 na aproximação, reduza para 2509. Reduzindo, 3891. Azul 6908, Monsolo 08, livrou, chame solo 121, décima 1. 211, Azul 6908, obrigado. Solo Salvador, muito boa noite. Azul 6908, via Alfa no sistema. São 3891, reduza para 2309. Aí do dia, 3291. Controle, boa noite, gol 1172. Tono 172, boa noite. Via chegada Mari, desça até o nível de voo 070. Ajuste no 019. 070, via Mari, 19, voo 1172. Azul 4062, sem restrições, desça para 2 mil pés, permaneça ajuste no 019. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pressão no 0, reporte estabilizado. Sem restrições para 2 mil com 2019, reporte estabilizado no X-Ray, Azul 4062. 3891, desça até 4 mil pés, permaneça ajuste. 4 mil, permaneça, 3891. Tono 1172, deixa até o nível de voo 050. 050, 1172. Você é direto em TAP? Principalmente mantém o perfil número 3 na aproximação. Nós temos. Da 3891, reduza para 2009. 00 da 3891. Na 3891, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 225, limitado pela radial 280 do GR de Salvador. Vetor direita 225, limitado a 280 de Salvador, 3891. São 3891, curva esquerda, proa 175, aguarde o último vetor para o localizador. Esquerda 975, na nossa esposa, 3891, para o último vetor. Estabilizou azul 4062 de LS X-Ray 10. Azul 4062, complete final do procedimento, chame Torre Salvador. 118, decimal 95. 1895, boa noite, ali. Boa noite, bom pouso. São 3891, para o localizador, com a esquerda para o 130, após estabilizado, desça para 2000 pés. Permanece ajuste. 130 para o TAN 3891, desce a 2000, está autorizado. TAN 3891, desce a 0909. 09, ajuste de altímetro 9019. Está o pouso autorizado, piso no 0402. Estabilizou em LS, 3891. Na 3891, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 295, 3891, boa noite. Uno 172, sem restrições, desça para 2000 pés, permanece o ajuste. Autorizado final do procedimento em LS, X-Ray, da pista no zero, repassa brisada. Autorizado, X-Ray, pista 10. 2000 sem restrição, estamos estabilizados, gol 1172. Autoriza direto do Uno, 1172. Autoriza direto do Uno, repórter estabilizado, gol 1172. Gol de Duna, chama estabilizado, gol. No solo aos 2-0, limitado primeira direita, chama solo, frequência 1-2-1, décimo 1. Primeira direita, solo 2-1-1, confirma? Afirmo, 2-1-1. Obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, azul 4-0-6-2, ligando a foto. Vai, estabilidade, só pra vista. Bom dia, está 3891, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 089, ajuste de altímetro no 0, 9, 9. Bom dia, 99, autorizado, pouso 9, 0, 3, 8, 2, 2. 391, no solo 23, taxi número direita, chama o solo para condição 21, decimal 1. Direita 21, taxi 391, boa noite, Lula 38. Taxi 3891, taxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, 3891, boa noite. Está estabilizado o gol 1172. 1172, complete no procedimento, chame Torre de Salvador, 118, decimal 95. 1895. Torre de Salvador, boa noite, gol 1172. Gol 1172, bom dia. Foi autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 1-2 nós, ajuste de altímetro no 0 no 9. Livre pouso na 1-0, gol 1-1-7-2. Bom dia, Dan Mike Zulu Lima na ponte 2. Prossiga na sua escuta. Olha, se está autorização de reboque da ponte 2 para o pátio 3, já contactado com a Israel. Ok, está autorizado, o reboque está sinalizando. Positivo, graças. 1172, no solo aos 29, livre primeira direita, chame o solo frequência no 21 décimo 1. Direita 211, bom dia. Solo Salvador, bom dia, gol no 172. Gol 1172, táxi autorizado via Alfa Kilo, posição 1 no Lima, no bate 3. Alfa e Kilo no Lima, gol no 172. Tamaque Zulu Lima, na escuta. Positivo, na escuta. Qual a posição no pate 3? 3, Romeu. Ok, sente. 2, Romeu, retificando. 2, Romeu. Ok, sente. Aviação Mike Eco Juliette. Prossiga, Aviação Mike Eco Juliette. Eco Juliette, autorização para reforço da ponte 09 do Parque 1, até a posição 123 do Parque 1. Que é autorizado, posição 9 para a remota 13, parte principal, chama o termo. Deixa para o centro, Mike Eco Juliette. Paulo Mike, Zulu Lima, parqueado no faixa 3, bom dia, obrigado. Bom dia, Mike Zulu Lima. Solo, São Mike, Juliette, como perto do reboque, obrigado, bom dia. Thanks, bom dia. 2-2 da Pronto. Controle Salvador, muito boa noite. Tá 3170 com a informação de alta. 3170, boa noite. Chega da mar e desça para o nível de voo 050. Ajuste no 018. Desce para 050 no 018. Na mar, é possível vai direto e espaço enquanto você avisar? Tá direto, Duna. Então 3170. Direto, Duna, então 3170.